Pomodoro. Sinalinha 075, estamos centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Recife 1288 com Recife, Sinalinha 075, bom dia, Sena. Bom dia. Europa 083, bom dia, fly direct servito 367, descend to 4,000 feet, Kennedy 1013. Fly direct servito 367. Europa 083, clear the Airnavy procedure, runway 10. Okay, we are not able to make CNS approach. Request VOR CNE Zulu at 1. This runway 10 is for you. Roger Alpha 083, fly pelo position, after pelo position, fly 1000. Descent to 2000 feet, clear the VOR. BME, runway 10. Okay, that's it, fellow, data, and 2000 feet. 963, bom dia. Autorizado a Daniela decolar sistema 0, vento variável, conduz nós. Daniela decolar sistema 0, voo 963. Bruno 649, bom dia, veio direto Serra Vita 367, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Obrigado. Frota 083, complete final, contact tower, frequency 1-1-8-95. 1-8-95, bom dia, Europa 083. Bom dia. Frota tower, bom dia, Europa 083, 7 mile final, runway 10. Europa 083, good morning. Clear it to land on runway 10, wind 2, correction 180 degrees, 2 knots. Okay, clear to land to 10, Europa 083. 1083 on the ground, S39, right winch 1, decimal 1. Bom dia. 1-1, decimal 1, and we will get the air of 083, today. Salvador, bom dia, Europa 083, we are vacating Jungle 10 by Golf. No ground, 1-1, decimal 1. Sorry. Torre Salvador, muito bom dia, Oceana 625, ponte 0 para Oceana 625, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento calmo. Autorizado a linha de decolar, Oceana 625. Lona 963, Santo Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 8. Xanamia 225, decolada 4-4, chama o controle, 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, bom serviço. Xanair 6225, decolou na Arbor. Xanair 6225, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Autorizado direto Elefa, subindo para...